Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Desse meu Brasil, levando na boleia a flor, razão do meu viver, vou te emocionar quando a roseira passar. Desse meu Brasil, levando na boleia a flor, razão do meu viver, vou te emocionar quando a roseira passar. Eu vou nas curvas do Brasil, presente a roseira mais feliz do Brasil. Fogo nele, canta o galo ao despertar. Chegou. Meu São Cristóvão, suas mãos vão me guiar. Virgem Maria, venha nos abençoar. E no volante o vento sopra o meu rosto, feito um amante que ameniza minha dor. Eu levo sonhos do asfalto para o campo, o horizonte de um futuro promissor. Vem ver, vem ver. Meu irmão, meu irmão, pela estrada vamos juntos por aí, por aí. Pisa fundo que o destino é logo ali. Vem ver a poeira levantar, levantar nos caminhos desse chão. Meu irmão, pela estrada vamos juntos por aí. Pisa fundo que o destino é logo ali. Padece, a lua seduz a razão. Olho no espelho, vejo a dama de vermelho. Tantos perigos nas caronas da ilusão. Sigo adiante, mesmo tão distante. Carrego na bagagem a herança. Tantas prosas vivi, oi, vivi. Quantas rosas eu colhi. Eita, povo festeiro. Somos heróis a escapar esse mundão. Amor, meu amor, abre a porta pra entrar. Chame as crianças, dou de volta ao nosso lar. Chame as crianças, dou de volta ao nosso lar. Nas curvas desse meu Brasil, com identidade, levando na boleia. E aí? Eu vou nas curvas desse meu Brasil, levando na boleia. Razão do meu viver, vou te emocionar quando a roseira passar. Canta o galo, canta o galo, desperta, chegou a hora. Muito bom esse carnaval. Despedir o quê? Amor, não chora. Pela distância, salve, salve, o meu machado no rosto. Meu São Cristóvão, suas mãos vão me guiar. Virgem Maria, venha nos abençoar. E no volante o vento sopra o meu rosto. Vem com um amante que ameniza minha dor. Eu levo sonhos do asfalto para o campo. Horizonte. O horizonte de um futuro promissor. Vem ver. Vem ver. outros por aí. Pisa fundo que o destino é logo ali. Era bem ver. A poeira levanta, a onda rosa. Os caminhos desse. Canta a Mônica Soares. É na estrada, vamos juntos por aí. Padece, a lua seduz a razão. Olho no espelho, vejo a dama de vermelho. Tantos perigos nas caronas da ilusão. Sigo adiante, me ante distante. Bonito demais. Carrego na bagagem a herança. Canta! Tantas prosas vivi, foi vivi. Quantas rosas eu colhi. Eita, povo festeiro. Festeiro! Heróis a destravar esse mundão. Meu amor, amor, abre a porta pra eu entrar. Chame as crianças, tô de volta ao nosso lar. Repete, repete. Chame as crianças, tô de volta ao nosso lar. Fogo, né? Lá vou eu, lá vou eu, vai descer. Rafa, é a Roseira, tá, querido?